quero ver a vida desandar. Oro um Pai Nosso só para acalmar. Diante tal revolta situação, o mundo gera guerra, morte e destruição. Guerra entre país, momento infeliz. Vejo quebrada contra a quebrada. Me diz se dá para entender a falta de união. Fruta OMG, cria cauta atenção. 24 de agosto, de 2001. Várias treta tio, aqui sobe mais um. Depois dessa cena, a violência imperou. Praça da ABP, palco de horror. Ruas manchadas de sangue, tiro na barriga. Na hora se lembra da verdadeira amiga, que é a sua mãe, que sempre lhe falou. Conselho bom você nunca escutou. Treta de quebrada, só briga na rua. Mas ele já estava no mundo da lua. Veja só aonde fulano foi parar, na UTI todo furado. Pode acreditar, a ambulância é um corpo de diagnóstico, hemorragia. Você é a verdade. Segura sua onda, senão você vai tombar. Demônio fala demais, sem medo de morrer. Quando sua mãe chorar, eu só vou dizer: gera mais um pipoca que se achava o bambambam. Pra ele tanto fez, o dia do amanhã. Várias, rajada foi jogado pra trás. No gelo mais um presunto, aqui jaz. Quem já se foi, dessa pra pior. Aqui a maioria são os de menor. O sistema público não faz nada, né? 20 anos aqui, eu sei como é que é. Treta, problema, eu tava envolvido. Ia me tornando pra família um grande perigo. Me recuperei agora, eu tô no mundão. Rap é meu escudo, família, função. E a Yoshua, a minha salvação. O diabo, crime, arma, tentação. Engatilhou, puxou, o tambor girou. A viatura acionou, Zé Povinho ligou. Você não me ouviu? A casa caiu, vacilou na quebrada. Fulano subiu. Na selva de pedra, a humildade é necessária. Vagabundo no crime, não pode dar falha. Filho mata o pai, vários tiros de oitão. Siga essa viagem, eu te mostro o mundão. Arma que tem, drogas também. Vai, siga o crime, a morte já vem. Do frio do inferno, do escuro do umbral. No vale perdido da morada do mal. A morte se aproxima com seu beijo gelado. No corre do louco pro caixão é arrastado. Então pense bem, não vai se envolver. A vida é tão bela, treta por quê? Tem amor pela quebrada, respeito quem vive nela. O gueto é meu lugar, becos e viela. Eu vejo o movimento, tô sentado na calçada. De frente um bar, um tio leva a facada. Eu chego mais perto, conheço essa pessoa. O pai do meu amigo, o cara é gente boa. Rapidamente encaminhado para o hospital. Esse é o cotidiano, infelizmente, de frutal.